A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça determinou, em decisão liminar, o bloqueio de bens no valor de R$100 mil do responsável e da proprietária do Alto Socorro Águia Branca, pátio credenciado pelo DETRAN, em Três Corações, no sul do estado. A decisão também suspendeu o credenciamento e proibiu o recolhimento de veículos ao local. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Três Corações, o responsável pelo pátio apropriou-se indevidamente de peças de um caminhão recolhido no local. O veículo havia sido roubado em São Paulo e recuperado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Quando o proprietário foi retirar o caminhão, percebeu a ausência do capô, peças do motor, componentes do freio, 11 pneus com rodas, barra de direção, todo o revestimento da cabine, entre outras peças. De acordo com a ação, os investigados praticaram ato de improbidade administrativa, já que o Estado de Minas Gerais está obrigado a indenizar o proprietário do caminhão pelos danos. O bloqueio dos bens visa o ressarcimento dos gastos públicos e a garantia do pagamento de eventual multa. A ação requer que, ao final, os investigados efetuem o ressarcimento integral do dano, seja decretada a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, paguem multa civil de até 2 vezes o valor do dano e fiquem proibidos de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.